muito crente pra valer. O que a gente fala é o que a gente vive. E isso faz toda a diferença na história das multidões. Amém? A mesma essência, a mesma linguagem. A essência é